vontade. A luta contra o tempo, correndo o tempo todo, esperando seu momento, pedindo uma chance, uma passagem, uma saída. Sociedade competitiva, classe operária subdividida, alienada pela mídia, sistema educacional sucateado. Tô no país do futebol e o meu povo passa fome. Onde a festa e o carnaval, os políticos nem sabemos seus nomes. É a favela sofrendo, a tensão aumentando, a discriminação gera violência. Você é o que veste, representa uma sociedade imperfeita, sem valores e princípios. Uma sociedade de puro consumismo, fica te iludindo, achando que é esperto. É calça da Manguza, é camisa da Carmin, mas olha pra mim, não sou que nem tu. Pega tua roupa de marca e enfia no... Me criei arroz com ovo, levanto a bandeira do meu povo. Um pobre favelado, 100% maloqueiro, de janeiro a janeiro, com chuva e com sol. Sou fubu, o mesmo verdadeiro, sou verdadeiro, sou verdadeiro, favela. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela. Favela é favela, os boys gela, quando vê o Rei Con na rua de magrela, pedalando no sol, suando igual animal. Os olhos do sol enxerga, porque chama atenção, né não? Se encabulou, por quê? Não vai me responder, tá com medo de quê? Ninguém vai te bater, se leve, não teme, porque a chapa pé quente, a lei das ruas é bem diferente. Se tu não entende, você faz de esquerdo, os negros sendo o dedo e vocês pegam arrego. Favela é favela, final feliz só em novela. Não vou passar uma temporada atrás da cela. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela. Senhoras e senhores, aqui no palco é um assalto, mãos pro alto, vocês são alto, fiquem ligado. São nossas vozes contra nossas algozes. É o contra-golpe de inteligência dos mãos da classe pobre. Quem pode mais chorar de medo e não de menos? Engaiolado em seus apartamentos, seus filhos, os boys chorando veneno. Filhinho de papai morrendo e nós aprendendo. E o dinheiro não compra a felicidade, e o que vale é a amizade e a liberdade. De uma ceva gelada compartilhada com a rapaziada, vale mais que muita cheirada. No baque que mata, não sou santo, mas sei que mata. Eu fui louco, mas não de me afundar numa lata. Não faça parte dessa farsa. Playboy de olho azul, chora agora, que a favela dá risada. Dá risada, dá risada. Playboy de olho azul, chora agora, que o meu povo dá risada. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela. Favela é favela, os boys gela, é nós na rima, então sente o drama dela.